Na tarde da última sexta-feira, policiais civis de Foz do Iguaçu, do Núcleo de Inteligência Policial, em informações e investigações a respeito de um roubo ocorrido na noite anterior no município de Santa Terezinha, conseguiram tirar de circulação uma grande quantidade de maconha. Após várias diligências pela cidade, os policiais localizaram em uma residência na Rua dos Magistérios, no centro, 643 tabletes de maconha escondidos nos fundos de uma residência. Em outra casa, nas proximidades, foram localizados aproximadamente 500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Seguindo as investigações, os policiais conseguiram localizar, em uma oficina mecânica, um veículo modelo Linha, de cor branca, placas MHA-4508 de Tubarão, Santa Catarina. Segundo o proprietário da residência onde a droga foi localizada, teria sido este o veículo usado para deixar a droga no local e que provavelmente seria o veículo usado para retirar a droga da cidade. Em depoimento, o proprietário da residência disse aos policiais que receberia uma certa quantia em dinheiro para armazenar cigarros que, segundo ele, eram contrabandeados do Paraguai, mas ele não tinha conhecimento de que estava tendo em sua residência um estoque de maconha. Ele reconheceu a pessoa de Anderson da Silva de Souza, de 19 anos, preso na oficina com o veículo como sendo o homem que teria deixado as caixas, que ele supunha ser de cigarro, na noite anterior em sua casa. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão a Anderson, que responderá pelo crime de tráfico de drogas, e após pesar a droga, totalizou-se 454,6 kg do entorpecente. As equipes investigam a situação na tentativa de identificar outros envolvidos no caso. A investigação, que iniciou toda a operação, ainda não chegou ao fim, afirmou o delegado Paulo Renato Caldas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.